Oscar, Oscar, desce para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. Descendo 2014, Igor Silvestre. Oscar, reporte no bloqueio do NDB iniciando o procedimento. Taxi, reporte para ingresso na pista, Vitor Kilo Delta. Condições de fazer um táxi rápido, eu tô com um bandeirante para pousar a 10 milhas do campo. Autorizado, reporte alinhado pronto, Kilo Delta. Controle, Golfo Kilo Alfa, 2000 pés, tá tomando visual, propõe a modificação de regras, visual no 7. Golfo Kilo Alfa, plano de voo modificado aos 2-3, possível para 1 no 1500 pés, 1014. E aguarde transferência. Aguardando. Golfo Kilo Oscar, torre 18.3. 18.3, ok, Golfo Kilo Oscar. É, corrigindo 18.612. Ah, ok, 18.612, obrigado. Torre, bom dia, o Papatango, Golfo Kilo Oscar, final da ONU 7. Bom dia, continue a aproximação, reporte na curta final checado, 170 graus, 6 dúzia nós, Golf Kilo Oscar. Preparei. Livre decolagem, 160 graus com 6 dúzia nós, Vitor, Kilo Delta. Muito bom dia de Papatango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, suba 1-0-0, sai da gole. Vitor Kilo Delta. Tô checado, travado, livre pouso, Golfo Kilo Delta. Tango Oscar Golf Kilo, bom dia, Ilhéus 80 até 40 milhas, após 085, decola no 7, curva direita, saída coral, frequência do controle 119.8, acione código 5036 Oscar Golf Kilo. Livre acionar. Reporte pronto para o táxi Golf Kilo. Ô, Vitor Kilo Delta, está livre da restrição? Livre da restrição vertical, Vitor Kilo Delta. Delta. Golf Kilo Oscar, solo aos 28, libera a direita, táxi companhia, um bom dia. Direita na sua escuta, até lá, obrigado, boa tarde. Não. é o Oscar Golf Tango. Possível, Oscar Golf Tango. Tá seguindo 090, já modifica, prossegue no 095. Onde vou modificar ao 0830, Oscar Golf Tango, prossiga ao 095 e o seu estimado para o pouso. Estimando o pouso 0940, cola a porta. 0940, copiado. Para o taxi das Carlos e Kilo. Livre, reporte para ingresso na pista, Kilo. Kilo. 5. 1245, 2685, muito grato, bom dia. Bom dia. Livre, reporte alinhado, pronto. Pronto, alinhado, pronto, no set. Já, tá bom, Kilo. Controle, Papatango, Vitor, Guilherme, Delta, está presente, propõe mudanças de regra para o 085. Vitor, Guilherme, Delta, plano de voo modificado ao 0833, prossiga ao 085 e sou chamado para o pouso. Zero nove dois zero, copiado. Explorou direto de Vitor da Coquinha. Mativo. Na livre decolagem da 17, o venta de 160 com 4 nós, Golf Kilo. Pelo livre decolagem no 7. Oscar Golf Kilo, decolou os 35, chame controle em 119.8, um bom dia. 198, bom dia, senhor. Controle, bom dia, Oscar Golf Kilo, decolou, está na sua escuta, 5036. Bom dia, Oscar Golf Kilo, suba ao 080, Seira Coral. 080, Coral, Golf Kilo. Alfa, Alfa Delta, bom dia, prossiga. Aerolevantamento, sente. Alfa, Alfa Delta, sai na radial 020 até 120 milhas, confere. Ok, o vento é de 160 com 4 nós, a intenção decolada 35 ou no 7? Afirmativo, está 35. 35, será coordenado, é, Alfa, Alfa Delta. Alfa, Alfa Delta é a torre. Seu tempo de voo? 3 horas. Obrigado. Mandou para Papatango, é que Serra Tango, bom dia. Prossiga com Serra Tango. Serra Tango para aqui, 19 anos. Guarde copy. Romeu Bravosca, bom dia. Centro da Fox Stock, estou 430 para o Rio, está tudo bom? Rio de Janeiro, nível de voo 430, será coordenada, guarde cópia. O Alfa Alfa Delta, o centro está procurando seu plano lá. Mantém escuta para a cópia. Estou aguardando o retorno dele, ok? Só um instante. O plano existe. Eu tenho certeza que o plano existe. E estou aguardando o retorno dele. Já passei todas as informações necessárias. Eco Serra Tango, Aracaju 090, Golfo 677, saída Conde, 0163 é o transponder. Frequência do controle 119.8, informe pronto para o táxi, Eco Serra Tango. Cercado Aracaju 090, controle 0163, o Eco Serra Tango. Tomador, acho que a Gostila vai livrar, vai desviar 10 graus à direita da rota aqui por 8 milhas, ok? Autorizado, após o desvio pro de Coral. Após o desvio Coral, Bosquela. Rodel Bravo Oscar, cópia. Rio de Janeiro 430, Pesulu 14, decola da pista no 7, curva direita, saída da AEL Transição Bless, frequência do controle em 119.8, seu transponder 5047, Romeu Bravo Oscar. Autorizado 430, Renato Pesulu 14, decola da vantagem, curva direita, saída da AEL, transição Bless, controle 119.8, transponder 5047. Informe pronto para o táxi, Romeu Bravo Oscar. Lima Erecê, uma centena até terminal após 085, decola 35, saída Momo, Albo direto, 5040 transponder, frequência do controle em 119.8, Whisky Fox Dot Lima. E sente o Fernando Bom Jesus da Lapa. Livre acionar reporte táxi. reporte para ingresso na pista, Lima. Bom, o Extra Tango para o táxi 2 a bordo, táxi 4. Livre, reporte para ingresso, Sete Serra Tango. Serra Tango. Alfa Delta coordenando com o centro, só um instante. Livre, reporte alinhado, pronto, Lima. Alguns quilos, 24 milhas agora, vai atingindo 80, propondo acender o 0,85. Autorizado 0,85 por quilo. Quilo.